O vento vem e seu perfume revela. Me traz a paz, embala meu sonhar. Você vem, vem, já vai chegar. A resvalar os pés macios na relva. Você espalha a luz nos corações e vem como ao meu coração. Terra fértil, natureza, mil motivos de canção. Você já vem lá, paisagem sem igual, visão mais surreal, som. Vem o ar, a noite a nos emaranhar ao sol. Nem sinal de corpo estranho, nosso amor tamanho a nos pedir carinho. Movimentos do ar. O vento vem e seu perfume revela. Me traz a paz, embala meu sonhar. Você vem, vem, já vai chegar. Chegar, move os ventos do amor.